Meu nome é Maria Constância, sou promotora de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paracatu, com atribuição na Curadoria da Saúde e Defesa do Consumidor. Venho esclarecer algumas questões a respeito desse tempo de pandemia e do novo decreto do município de Paracatu, que flexibiliza o isolamento, permitindo a abertura de parte do comércio. O município de Paracatu e a Casa do Empresário Paracatu, desde o início de abril, buscaram flexibilizar as medidas de isolamento em Paracatu. Foi então aberto diálogo com o Ministério Público e outras instituições, e a 2ª Promotoria de Justiça expediu a recomendação número 9 de 2020, recomendando a manutenção do fechamento do comércio pelo menos até o dia 13 de abril de 2020. Paralelo a isso, requisitamos informações, principalmente sobre estudos de casos em Paracatu, capacidade atual dos leitos em Paracatu na saúde e a estratégia que seria adotada pelo município no caso de um crescimento da demanda em razão da pandemia. O que restou claro com essas respostas é que a realidade de Paracatu é de apenas um leito com respirador para cada 10.600 habitantes. Apesar dessa situação já insuficiente das instalações da saúde, entendo como promotora de justiça que a estratégia para enfrentar a pandemia é uma decisão de governo. Deve ser democrática, deve ser debatida o máximo possível com os demais órgãos e não deve ser uma decisão unilateral do Ministério Público. Em razão disso, no dia 9 de abril de 2020, eu expedi uma orientação ao município em uma análise da minuta do novo decreto que foi expedido pelo município na segunda-feira, agora dia 13, cujos pontos mais importantes são a orientação por um horário de atendimento diferenciado para grupos especiais, né? Algumas pessoas falam grupos de risco, como idosos, como grávidas, como hipertensos, pessoas com doenças crônicas, né? A manutenção de uma distância de 2 metros entre os consumidores no estabelecimento, se possível, com marcação horizontal, com marcação no chão do estabelecimento do que seriam esses 2 metros. Que lojas grandes, com mais de 50 metros quadrados, devem limitar a circulação a fim de facilitar a higienização do local. Que os clientes devem ser orientados a não manusear os objetos, evitando assim que o vírus contamine os objetos e fiquem lá circulando entre os consumidores. Ter pelo menos um funcionário responsável pelo controle de entrada e saída de clientes. E é importante que esse funcionário cuide não só de não ser possível a aglomeração dentro do estabelecimento, mas também na porta do estabelecimento. Infelizmente, o que a gente vê é que, às vezes, dentro do estabelecimento não há aglomeração, mas na porta as pessoas se aglomeram em filas, né? Todos os funcionários, colaboradores, auxiliares, proprietários deverão usar máscara no tempo de trabalho. E em caso de descumprimento, né, de alguma dessas orientações ou das medidas previstas no decreto, que o Ministério Público e o PROCON sejam comunicados no prazo de 24 horas. Além disso, foi sugerido ao município que desse publicidade, que deixasse o mais claro possível para o cidadão paracatuense o controle que está sendo feito pelo município, dispondo toda sexta-feira no site do município como ocorreram essas fiscalizações, né? Cronograma, equipe que fez, quais irregularidades apontadas, para que o cidadão possa entrar e ter toda essa informação e saber quais são os estabelecimentos que estão respeitando, quais não estão respeitando, e até poderem denunciar, ter um canal direto com o município para ajudarem nessa fiscalização. Um dos argumentos usado pelo município de Paracatu a favor dessa flexibilização foram decretos mais flexíveis nas cidades da região, como Unaí e Patos de Minas, e outros decretos em cidades mineiras, como Araguari, Ituiutaba e Monte Alegre. Mas em todas essas cidades, nós vimos que foram tomadas algumas medidas, e é importante que essas medidas de contenção do vírus sejam tomadas e respeitadas aqui em Paracatu. Apesar do governo municipal já ter flexibilizado, a situação de Paracatu ainda é de escassez do atendimento à saúde. Aliás, essa escassez ela é anterior à pandemia. Os servidores que trabalham com saúde, a segunda promotoria que está na curadoria da saúde, a gente sabe que mesmo antes da pandemia, a situação em Paracatu não era satisfatória. Como já disse, nós temos apenas um leito para mais de 10 mil habitantes, um leito com respirador apenas. Paracatu não é uma cidade que atende apenas a sua população. Paracatu atende, o Hospital Municipal de Paracatu atende a toda a região noroeste, o que pode sobrecarregar e muito o sistema de o SUS em Paracatu. E, como outros municípios do país, nós não dispomos ainda de testes para conhecer a nossa real situação em relação à contaminação pelo Covid-19. Ou seja, não temos condições ideais para enfrentar uma disseminação do vírus. Por isso, ressalto que essa decisão administrativa do Poder Público Municipal pode ser revista a qualquer momento, a depender dos rumos que a saúde e a contaminação pelo vírus tomem na nossa cidade. É importante a colaboração de todos, em especial a colaboração dos comerciantes que cumpram as orientações, que evitem aglomerações e tornem esse retorno ao trabalho o menos perigoso possível nessa situação de pandemia, ao município para que façam fiscalização efetiva e uma orientação efetiva também, não só dos comerciantes, como do cidadão. E ao cidadão, para que evite aglomerações, para que proteja a sua vida e a vida de todos ao seu redor, né? Evitem estar em pontos de ônibus conversando. É um momento difícil, é um momento duro de decisões amargas, mas é um momento em que isso pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém que você ama ou até a própria vida. Nós sabemos da competência desse vírus no quesito disseminação. É enorme e o vírus está chegando ao mundo inteiro. Então, em Paracatu, devemos adotar uma postura de vigilância constante para que nós não vejamos o colapso do nosso sistema de saúde. Conto com a civilidade e com a cooperação de todos.